já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. E vai descendo e vai descendo. Para as novinhas da cena. E vai descendo e vai descendo, mãe. Para as novinhas da cena. Vai descendo, mãe. Para as novinhas da cena. Ou vai descendo e vai descendo, mãe. Para as novinhas da cena. Vai! Olha o sucesso, legal! Chega no verão, hein? Atitude 10. E hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. E vai descendo e vai descendo, mãe. Para as novinhas da cena. E vai descendo Para as novinhas da cena. Vai descendo Para as novinhas da cena. Ou vai descendo e vai descendo. Vamos rochar gostoso, todo mundo rochando com a gente. Atitude 10. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Para as novinhas da cena. Eu já tô vendo. Ei, mãe, para as novinhas da cena. E vai descendo e vai descendo. Para as novinhas da cena. Vai descendo, vai descendo. Para as novinhas da cena. Ou vai descendo e vai descendo, mãe. Vem, mãe. Para as novinhas da cena. Vai descendo e vai descendo. Para as novinhas da cena. Especial meu parceiro Beto da churrascaria Paladar do Sul.